sofreu tanto por esse amor. Alô, eu me coloco aí em seu lugar. Alô, muito mais fácil é saber machucar. Eu lembro do tempo que beijava sua boca com gosto de ressaca. Eu me torturei, não deu valor ao meu grande amor. Me pede outra chance, diz que não vai errar mais. Eu lembro do tempo que beijava sua boca com gosto de ressaca. Eu me torturei, não deu valor ao meu grande amor. Me pede outra chance, diz que não vai errar mais. Quero te encontrar, baby, quero te encontrar com o DJ Breno Souza, o considerado do Amapá. Queres me encontrar, baby, queres me encontrar com o DJ Breno Souza, o considerado do Amapá. Banda 007. Sua dor. Alô, você sofreu tanto por esse amor. Alô, eu me coloco aí em seu lugar. Alô, muito mais fácil é saber machucar. Eu lembro do tempo que beijava sua boca com gosto de ressaca. Me torturei, não deu valor ao meu grande amor. Me pede outra chance, diz que não vai errar mais. Eu lembro do tempo que beijava sua boca com gosto de ressaca. Eu me torturei, não deu valor ao meu grande amor. Me pede outra chance, diz que não vai errar mais. Quero te encontrar, baby, quero te encontrar com DJ Breno Souza. Acesse no YouTube, canal DJ Breno Souza. Deixe o seu like aí, brother. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Breno! DJ Breno Souza. Meu coração pertence a você. Não sei o que faço. Procurei outros braços, a felicidade, mas nunca encontrei. Verdade, resiste ao tempo, é o meu por você. Eu vivo sonhando em te ver voltando, a gente se ama. Ah, volta pra mim, eu quero ter o seu. Chavalier, a rainha da sofrência. Meu coração pertence a você. Não sei o que faço. Procurei outros braços, a felicidade, mas nunca encontrei. Amor de verdade resiste ao tempo, é o meu por você. Vivo sonhando em te ver voltando, a gente se ama. Ah, volta pra mim, eu quero ter o seu amor. Sem você, a vida é solitária. Da 007. DJ Breno Souza. A luz amarela do quarto em que a